usar seus carinhos e viver juntinho no seu coração. Eu lhe dediquei, recebi falsidade e traição, recebi desengano e calúnia de você, mulher sem coração. Este amor que amei fielmente me deu de presente só desilusão. Vida, ao beijar seus lábios tentadores, e aos poucos fui me embriagando com o perfume desta linda flor. Seu ciúme foi me torturando e aos poucos matando este sofredor. Perfumado, este ano não deu uma flor. Como sofre o meu coração, suportando tormentos de dor. Peço a Deus para me ajudar e ela vir consolar quem já foi seu amor.